Atenção, senhores passageiros. Última chamada para o... Depois de uma vida cheia de correria, cheguei desesperadamente ao aeroporto. Cheguei muito cansado do meu dia a dia. Pra falar a verdade, meu irmão, tava morto. Depois de muito perrengue, cheguei ao balcão. E o senhor barrigudo me falou: pois não. Sabe o que é? Vim pegar o voo 777. Você pode me dizer que horas saem? Infelizmente nem eu sei, meu rapaz. Eu tenho que confirmar se teu lugar tá reservado. Que é isso, para de brincadeira. Não foi nem eu que paguei, já foi muito bem pago. Peraí, Mauri Fontinelli, século 21, não queria estar na tua pele. Muita doideira, não é não? Pode crer, Pedrão, tá na mão? Tá, que tua passagem. Mantenha a calma e boa viagem. Olha lá, deixa se segura. Essa viagem vai ser uma loucura. Escute o que eu vou te dizer. Essa viagem você não pode perder. Vou 777. Escute o que eu vou te dizer. Essa viagem você não pode perder. Vou 777. Portão 7, portão pequenininho, com a placa escrito aperte o cinto. Mantenha a calma, relax, que o piloto não sumiu. Aliás, ele é o melhor piloto que nunca ninguém viu. Não dei mole, fui entrando de vez. Não pensei duas vezes, não contei um, dois, três. Afinal, eu tinha confiança no cara que encheu meu peito de esperança de morar num lugar muito mais bonito do que qualquer lugar que eu já tinha conhecido. E não tem um atalho, o caminho é estreito, o jogo é duro, não tem outro jeito. Mesmo assim fui com toda alegria, e quando o bicho pegava, meu amigo aparecia pra me dar uma força, pra tirar o meu pescoço da porca. Nem que fosse só com a sua presença, nem que fosse pra me dar uma prensa. Pois amigo de verdade é assim, tá afim de fazer a parte boa e a parte ruim do serviço. Tem liberdade, tem paz, tem amor, mas também tem compromisso. Assim eu fui em direção ao avião, com pedra no caminho e joelho no chão. Escute o que eu vou te dizer. Essa viagem você não pode perder. Vou 777. Escute o que eu vou te dizer. Essa viagem você não pode perder. Vou 777. Eu tava tão concentrado na caminhada que eu nem me toquei. Depois de muito tempo, muito perrengue, finalmente cheguei. Nem acredito, tô aqui. Com certeza não tinha um lugar melhor pra eu ir. Mas peraí, tem alguma coisa errada por aqui. Cadê o avião? Que avião que nada, aqui a parada rola com muito mais emoção. Pega essas asinhas aqui e bota nas costas, que a gente vai dar uma volta. Eu vou te colocar cara a cara com um cara que vai te fazer pirar. Não aguentava mais esperar por esse momento. Não aguentava mais tanto tormento. Eu, meu camarada e aquela multidão. Foi só botar as asinhas e ligar a distorção. Escute o que eu vou te dizer. Essa viagem você não pode perder. Vou 777. Escute o que eu vou te dizer. Essa viagem você não pode perder. Vou 777. Escute o que eu vou te dizer. Essa viagem você não pode perder. Vou 777. Escute o que eu vou te dizer. Essa viagem você não pode perder. Vou 777. Meu camarada e aquela multidão. E você, vai ficar de fora, barão?